Então, me diz o que acontece com a nossa relação. Então, me diz o que acontece com a nossa relação. Você vem comigo ou não? Eu não entendi o porquê de partir, porque teve que partir o meu grande coração. Amor, não faz assim, fique perto de mim. Beija a tua boca, é a melhor sensação. Só precisava te ver, pra esse amor manter. Até você mudar a tua opinião, vou esperar você voltar. Pra gente se amar, vendo as ondas do mar e o pôr do sol do Maranhão. Porque só você sabe o que eu preciso. Conhece meus medos, todos meus segredos. Já sabe meu jeito, nem ligou pros meus vícios. Amor, sem caô, cê sabe que pra tudo pode contar comigo. Uma casa gigante, o cordão de diamante e as crianças correndo no almoço de domingo. Então, me diz o que acontece com a nossa relação. Você vem comigo? Me deixando aqui pensando em nós. Saudade do teu cheiro gostoso, do teu corpo maravilhoso, da tua boca com gloss. Eu quero uma vida eterna contigo, poder todo dia escutar tua voz. Tô pronto pros riscos, sou teu abrigo, tô melhor amigo. Vamos ali ficar a sós.